todo o segredo do mundo. Nesse clarão tá guardado. Segredo do mundo, nesse clarão tá guardado. Fundo do poço sem fundo, brilha um clarão azulado. Todo segredo do mundo, nesse clarão.